93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. O médico Jorge Turgal, pertencente ao Conselho Nacional de Saúde Pública, não está de acordo com as medidas avançadas pelo Governo e diz que o plano de desconfinamento está assente em critérios errados no que respeita ao risco que a Covid-19 representa para a sociedade. Ligar a evolução da abertura da sociedade a indicadores que estão desligados da realidade social e, mais importante ainda, estão desligados daquilo que é a consequência da epidemia na população é um erro. É uma posição conservadora que não tem em conta que o vírus vai continuar a viver na sociedade connosco durante muitos anos, mas que hoje, com a presta epidemia, para esta doença, temos uma vacina que é altamente eficaz e, portanto, nós temos que ligar o desconfinamento àquilo que é a baixa do risco de morte na sociedade. Todos sabemos que o facto de as crianças e os jovens serem infectados não provoca morte. No seu geral, hoje em dia o número de mortes de crianças abaixo de pessoas abaixo dos 20 anos ocorreram 4 em centenas de milhares. O médico Jorge Turgal considera que o número de novos casos não é o fator mais relevante para avaliar a gravidade da pandemia, numa altura em que a população mais vulnerável ao vírus começa a ficar protegida pela vacina contra a Covid-19. Isto numa altura em que Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, dá a conhecer as principais razões pelas quais nos devemos vacinar contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 tem duas grandes vantagens. A primeira é para o próprio, para o que se vacina, pois a vacina protege contra a doença e contra as complicações. A segunda vantagem é para todos, é para a comunidade. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos pessoas o vírus tem para infectar, menos velocidade tem de propagação. Esta proteção indireta que uns dão aos outros chama-se imunidade de grupo. E é isso que nós queremos todos atingir, ter 60 a 70% pelo menos da população vacinada para que todos possamos estar protegidos. Sejam agentes de saúde pública, vacine-se. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Mensagem de Graça Freitas com as vantagens da vacinação. Está a decorrer a substituição da cobertura da escola e colocação de novas caixilharias na EB23 Pedro de Oreia da Cunha, na freguesia de Águas Livres, Amadora. Os proprietários de terrenos florestais têm até 15 de maio para cumprir obrigatoriedade de limpeza. Devem realizar anualmente um conjunto de ações de proteção e segurança com vista à mitigação de riscos de incêndio. Ainda bem que está desse lado, está com as melhores músicas do seu fim de dia, está muito bem. Eu sou a Mónica Amaral, a partir de agora e até às 8 vou estar por cá consigo. Deixe-se ficar. Boa quarta-feira.